Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite. Bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é a emissão número 100 do nosso Musicália. Pois é, a emissão número 100 são 100 programas com vocês. E hoje é sexta-feira, 15 de outubro de 2010. E eu, Carlos Bonaparte, cá estou com muito prazer e muito gosto para lhe fazer companhia. E vamos hoje dedicar-nos, como sempre, às sextas-feiras, à música da dança. Vamos ficar em primeiro com Cher e o tema Believe. É um clássico do ano de 1999. Logo depois, vamos ficar com os Venga Boys, We Like a Body, música de 1998, que fez muito sucesso na altura. Vamos então ficar com estas duas melodias, bem no finalzinho da década de 90, para curtirmos a partir de agora. Something inside me say, I really don't think you're strong. Forgotten, a música dos Steps, e é a música que segue também no nosso Musicalia. Hoje a sub então dedicada à música de dança dos anos 90. Vamos ficar nesta emissão também e depois dos Steps com música de Sang Sweet Light Chocolate. Hoje a dança, como disse, é mais calminha, mas não deixa de ser dança. Vamos lá dançar estas duas músicas que são repletas de energia, e esta Sweet Light Chocolate é uma grande, grande música. Ambas, então, de 1999. Vamos à música! assim a chegar ao final de mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Ora, vamos ficar com duas grandes músicas antes de eu ir embora, mas deixem-me só desejar-vos bom fim de semana, que aproveitem ao máximo a noite que agora chega e dos dias que se seguem. Portanto, sábado e domingo, aproveitem, já sabem, temos muita coisa para vos oferecer aqui na Antena Web, mas se puderem sair, saiam, vão até uma discoteca, até um bar, até qualquer sítio, passear, aproveitar o fim de semana, está tempo suficientemente bom para isso. Ora, e vamos lá, vamos ficar com duas músicas, Dina Carroll com Without Love e logo depois uma música bem conhecida, chama-se Word Up e é de Melanie G. É assim que fechamos mais uma edição, a edição número 100 do nosso Musicália. Fiquem bem, já a seguir Miguel Freitas com mais um Planeta Rock. Até terça-feira! you know that you may have.